unidade, Joaquim Carvalho Luís, pelas forças em parada, lembrado foi no ralo. 11 de março sabido, dentro e fora de fronteiras, para todos garantido, de que já não há barreiras. Que venham dividir homens da mesma conformação, por essas montanhas fora faremos a revolução. Que venham dividir homens da mesma conformação, por essas montanhas fora faremos a revolução. Numa assembleia de tropas, delegados da unidade, decidiram em direto que reinaria a igualdade. Falaram cabos e praças, oficiais e sargentos, houve um compromisso aberto de liquidar os intentos da velha ordem fascista. Dinheiro nunca lhe falta, terão de passar por cima das sentinelas da malta. Da velha ordem fascista, dinheiro nunca lhe falta, terão de passar por cima das sentinelas da malta. Seja o ralo um modelo de uma luta popular, se vos tocam num cabelo, podeis connosco contar. 11 de março sabido, dentro e fora de fronteiras, para todos garantido, de que já não há barreiras. Que venham dividir homens da mesma conformação, por essas montanhas fora faremos a revolução. Que venham dividir homens da mesma conformação, por essas montanhas fora faremos a revolução.